Voando, que posição? Na 368. Norte, Simbra. Fio ativo, você é na 368, para executar a chegada a Mari. Está presente, curva à esquerda, voe na proa da posição Itapi. Esquerda, proa de Itapi. Eco Bravo, Índia Tango. Confirmo, Golf, Eco Bravo, Índia Tango. Afirmativo, repite para o 6721, graças a Deus. Copiado, quando pronto, possível acionamento no 06, web 6721. Quando pronto, chamará a sinistra, web 6721. Solo é o gol na 600, livrando a Fox. 600, boa tarde, táxi Alfa e reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, gol na 600, boa tarde. Solo, consegue no 442, livre, táxi, consegue no 442. E no ponto de espera, irá chamar a torre em 1186. Mike Juliette Romeu? Mike Juliette Romeu, prossiga. Tá levando a sobrevoo da presença, você é autorizado por hoje, Paribe. Sente, aguarde coordenação com o controle, Mike Juliette Romeu. Aguarda a transferência ou pode transferir, Tony? Aguarda a transferência. Aguardando a transferência, Ronaldo. 360, Zuba 079. A linha mantém cabeceira no zero. A linha mantém 1-0-001. Juliette Romeu transfere agora 1-9-35, bom voo. 1935, graças pela colaboração. Boa tarde. Boa tarde, papapá, Mike Juliette Romeu. Confirmando, pouso em Paripe, Mike Juliette Romeu. Negativo, tá em só sobrevoo, senhor. Tá, depois da prova de. Está autorizado, dá presente a prova da federação. Certo. Ciente, mantém o ponto de espera, pastor 2-0. Mantém. Prova de Paris e após a federação. Agora as instruções de Maximiliano Chantel. Oséria 1-368, mantenha o 090. Deixa eu manter o 090 no 368. 368, vai manter o 090. Vitor Índia Juliette, 1510, está passando Paris. A 3660, informação tráfico, à sua direita, 6609. Passando uma centena para o 090, tá? 3600. É um Tucano. Gente do tráfico, 3660. Tem o mesmo no ticket. Vitorinha Juliette, corredor Interlagos, toda a rotatória. Torre 1862 para ingressar no circuito, Vitor, Índia Juliette. 1862, Juliette. Mas Juliette Romeu, anteriormente solicitou para hoje da Federação, confirme. Afirmativo, já para gente autorizado para da Federação. Mantendo 500 pés autorizado, Mike Juliette Romeu. 500 pés autorizado, vou da federação, Romeu. Solo, Salvador, Oceanair 6320. Oceanair 6320, boa tarde, táxi Alfa, irá manter a posição antes da Juliette. Gente. Táxi Gol 954, tem 045 a bordo, Fortaleza com 4 horas e 30. De bom serviço. Oceané 6315, complete a aproximação, torre 1862. 1862, torre, Oceané 6315. Você era um 368, agora desce para o nível 07070. 07038. Torre Salvador, boa tarde, Oceané 6315. 6315 da Oceané, boa tarde, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, pistão no zero. Olha. Sério no 442, mantenha táxi hotel. Otan 8001, decola os 24, controle agora 119-35, bom voo. 935, obrigado, bom dia. Poxa, né, 6315 baixou e travou? Ainda não, tá baixando. Sim, Suficiente. Reporte quando baixado travado, informo que não chove sobre o campo. Oxenai 6315. Agora sim, baixo travado, 6315. Oxenai 6315, confirme, já encontra-se visual? À vista, pista. 01368, esquerda, proa 20, 020, limite localizador. 368, esquerda, proa 20, limite localizador. 62. Web 104. Turim de Juliette, na escuta. Na escuta, visual contrato da Oceania na final da ONU, zero positivo. É, vai reduzir, ajustar para prosseguir como número 2 positivo. Afirmativo, prossegue na aproximação aguardando o eixo da 17 livre e autorização de pouso. Vitorino e Juliette. Júri. Parte 3, Abaeté, prossiga. Ativo, parte 3, para início de saque, senhora, com 07 POB, autonomia 5 horas e 30, alternando um pouquinho, 4862. Passou 2, já estamos ao contínuo, né, o pastor 2-0 aguarda o pouso da aeronave após autorizado alinhar e manter cabeceira no zero. Após o pouso da chanera, o pastor 2-0 alinha e mantém. 1-9, Tata. 4862, após a passagem do chanera, prossegue Juliette Alfa e no ponto de espera irá chamar a torre 1-8-6. Juliette Alfa, ponto de espera, torre 1-8-6. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Sério, no 368, está autorizado descida agora para 3 mil pés, ajuste 10107, aguardando o vetor final para o localizador. 3 mil pés para o 368, aguardando o vetor final para o local. Então, 3660, está livre final em LS pista 10, o ajuste permanece no 0107, reporte estabilizado. Vai chamar estabilizado em LS 3660. Exatamente para informação de tráfego, então 3660 terá um helicóptero a 500 pés na proximidade de Duna, não interferirá na sua aproximação. 3660. Sim. Na escuta. 39, autorizado, pouso 97, Vitor Índia, Juli. 8, para o localizador, curva direita para o 070. Direita 070, 39. Curva direita litoral sul, controle 1935 e o transponder será o 01031 no cotejo. Autorizado para o 1510, levado no 7, primeira curva direita, vai acionar o 01031, controle 1935, torre 1186, está com o 02 a bordo. Apeado 02, acionamento táxi, torre 1186. 1186, grato, papá, feliz. Eita, solo 99, Xané, 63. Autorizada a chegada bom, reporte para descida. O Gilberto Bravo solicita a Prodomel, é, senhorita. Caso negativo, a nossa intenção seria o pouso na 17, para evitar a bom. Da saída Pulca, transição Aracaju, controle 1935 e o transponder 5511. Autorizado Aracaju, 190, Golfo 677, 10, curva esquerda, Pulca, Aracaju, 1935, 551, 1866. Confirmando a curva após decolagem esquerda. Curva esquerda, 1866. Confirme o gate? 7. No 07, quando pronto, me chamei para o SIBEC acionamento. Estou pronto. Solo, Xané 6315. Livro Oceaner 6315, táxi via Alfa e reporta antes da Juliette. Reporta antes da Juliette, 6315. 4089, afirmativo, chame Recife no 288, alternando no 260. 288, 260, obrigado, bom dia. Vai, bota. Rotério no 442, alinha e mantém, pista no zero. Final, chame torre frequência 98, decimal 6. 86, 3660. Então, Índia Bravo, controle. Pastor 20 decola aos 29, controle agora 119.35, bom voo. Pastor 20, controle 1935, bom dia. Do 24 milhas Salvador, nenhum tráfego conhecido reportado no setor frequência livre. 001, legível sua transmissão rádio, força aérea no 368, desça para 2.000 pés, ajuste na 017, reporte full ILS. 2.000 pés, 2.000. Controle Salvador, Pastor 20. Pastor 20, boa tarde, contato radar na decolagem, suba nível de voo 250, saída Pucajamo, Aracaju. Pastor 20, sobe ao 250 na saída Pouca Aracaju, boa tarde. 694, autorizado. Garanhão 360, via Perusk 50, BDEV, Upper November 857, Guarulhos, correndo, Porto Seguro, Upper Zulu 16, Groove, Upper Zulu 14, Toquim. A decolagem será da 10, a curva à direita na saída da Euleda, após a lei da BDEV. Controle 11935, transponder 5532, aguarde para o cotejamento. O CNR 6315 vai ingressar via Juliette para o 03. Juliette para o 03, 6315. Bruno 394, prossiga com cotejamento. Autorizado 360 para o Rio de Janeiro, Galeão, Upper 50, BDEV, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, Grupo, Upper Zulu 14, Toquim. Decola da El. Da El Leda BDEV. 5532 no transponder, 1935, controle, gol no 394. 5532 no transponder, quando pronto, missão em pushback, acionamento no 09. Samará. Decimal 6. Chama a torre no 91. 001, eu chamei Recife no 2085, alternando 12545. No 368, continua aproximação, aguardando autorização de pouso, pistão no zero. Aguardo autorização, passando. 5 decimal 45, 126.85, 125.45. Muito obrigado, no 2685, no 2545, boa Salvador, Força Aérea 1442. Força Aérea 1442, contato radar na decolagem, suba nível de voo 150, saída Conde. 150, saída Conde, 1442. Força Aérea 1442, confirme sua razão de subida. 1442, 1.000 pés por minuto. Ciente, Força Aérea 1442, somente para informação de tráfego. Aeronave à sua frente, posição de 12 horas, 5 milhas, mesmo. No rumo nordeste, passando o nível de voo 070 para 250. 442, ciente, novos alvos. Devido ao tráfego decolado anteriormente de pequeno porte, vai aguardar o pouso da próxima aeronave na 10 e após vai ser autorizado o seu decolagem, ok? 250, BDEV, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, Groove, Upper Zulu 14, Toquim. Decolagem da 10, curva direita, a saída será da Euleda BDEV. O controle 11935, transponde 5545, cotejo. Autorizado o Galeão 380, Upper Whisk 50 até BDEV, depois Upper November 857 até Serra Golfo Romeu, depois Upper Zulu 16 até Groove, depois Upper Zulu 14 até Toquim. Decola da 10, curva direita, aciona 5545 e o controle 1935. Correto, quando pronto, some para o pushback acionamento, confirmando que está no passe 3. Positivo, chamará quando pronto. Fala, Salvador, boa tarde, Santa, 566, cópia para Aracaju no 790, Sente da Romeu. São 3566, boa tarde, Salvador, Aracaju, autorizado, nível 190. Decola 10, a curva será à esquerda na saída Puca, transição Aracaju. Frequência do controle 11935, transponder 5552, cotejo. Sim, frente, autorizado Aracaju no 190, saída Pucca, Aracaju, decola da 10, com curva esquerda, controle 119.35 e o transponder 5552, Delta 3566. Correto, 3566, quando pronto para o CIDEC acionamento, confirme o gate. Estamos no gate 8, senhorita, chamará para puxa acionamento 3566. Tá pronto para o CIDEC no 7, no 806. 3660, livrou. 3660, boa tarde, táxi Alfa, reportando 3 Juliette. Alfa, reportando 3 Juliette. Só logou no 806 para feedback acionamento no 7. Aguarde no 806. Solo F6721 para puxa acionamento no 04. 6721-04, autorizado, Samitaxi. Esse puxa acionamento, reporta para o táxi 6721. Papá Romeu está pronto para taxiar. Papá, Papá Romeu Lima, táxi autorizado, chama de intercessão para ingresso. Vai chamar para ingresso, Papá Romeu Lima. 7 para o 1-1. E a Juliette, 1-1, positivo. Dona 607, após a passagem do tráfego da França, sua retaguarda, coordeno com a equipe de solo, está autorizado o seu puxo. Gono 600, copiou? Prossiga, não escuta, Gono 600. Após a passagem do tráfego da TAM, sua retaguarda, está autorizado o puxo no 07. Mas não foi o Gol 600 que chamou, não. Só não sei. Gol 1806. 1806. Chama pronto pro puxo? Chamou no 7, pronto pro puxo. Então, após a passagem do tráfego da TAM, está autorizado o seu puxo no 07, Gol 1806. Desculpa o outro gol aí que eu chamei. Tranquilo. Após a passagem do plano retaguarda, autorizado o puxo no 7806. Na interseção. Interseção, pista no 7, ingresso e decolagem autorizada, vento 150 com 10 nós, triplo Papá Romeu Lima. Ingresso e decolagem autorizada, Papá Romeu Lima. Quais são? Gol não, é a Força Aérea Brasileira, 1368, no solo 37, libera a esquerda, mantenha esta frequência até o estacionamento e corte do motor. Antônio, PC 4862, posto 4862 da Baeté, linhas aéreas, observará a decolagem do 37 Gol após aliar e manter. Sim, senhor, aliar e manter após o Gol Solo, Salvador, muito bom. Boa tarde, é o Gono 600. Cliente da Romeu, autorização para Natal. Gono 600. Para Natal, está autorizado nível 370 pela Persulu 10. Decola da 1-0, sai da Pucca, transição de par. Após decolagem, curva esquerda. Aciona 5534 no transponder, 11935 a frequência do controle. Autorizado Natal 370 via Persulu 1-0. Decola 1-0 com curva esquerda, saída Pucca, transição Zipar, transponder 5534, 1935, controle pro Gol no 600. Qual o atendimento correto? Chama pro push. Chamará. Para o táxi web 6721, tem 120 a bordo, 4 horas e 20, alterna Recife. Ingressa via Índia e Alfa, no ponto de espera Torre, 118.6, altímetro 1017, tem bom voo 6721 da web. Índia e Alfa, ponto de espera da 1-0, 118.6, ajuste pro 0 no 7. Obrigado, senhorita. Solo, Varig Log 913, acionamento, puxa. 913, autorizado. Pushback, acionamento, última ataque. Para. Gaberoni. Fala, Gutão. Frequência livre, estacionar. Boa tarde. Oi? Passou 20 na escuta? Chama em Recife, frequência 12685, alternando 12545. Recife 12685, 2545, boa. Controle Salvador, uma boa tarde, Gona 754. Gona 754, boa tarde, contato radar na decolagem, subnível de voo 410, saída Puca, Jamo Zipá. 410, Puca, Jamo Zipá, 754. Alto Gol, 9806, 72 a bordo, 2 horas e 15, Recife. 72, 4 horas e 15, Recife, confere? 2 horas e 15. Ingresso via Juliette Alto no ponto de espera torre em 1186, altímetro agora 1017, tem um bom voo 1806 da Gol. Juliette Alfa, 1186 no ponto de espera, obrigado. Boa tarde, até a volta. 1806. Até a volta. Até 4862, decolado 41, 1935, até a volta. Legal, senhor. Boa tarde. Perdão, boa tarde. Vai até 4862. Boa tarde. Contato radar na decolagem, suba nível de voo 100, a saída Momo Vatata. Momo Vatata, 4862. Acione identificação, autorizada a chegada à mar e reporte para a descida. Aéreo 443, desça para nível de voo 050. Torre, o Papa Romeu Lima já avisou algum pouso. Papa Romeu Lima, nenhum tráfego conhecido reportado no setor frequência livre. Livre, vai chamar no regresso, cara, mais ou menos às 15 horas. O Papa Romeu Lima. Cliente. Controle da Força Aérea 1361, já se encontra no ponto de descida. 1361, acione identificação da presente voando pro Odimare, desça para nível de voo 060. Força Aérea 361, identificou, logo pior, para qual o nível vai descer? O nível para descida é o nível 60, voando na proa de Mário, no 361. Nível 60 na proa de Mário, posto 361. Liberado a restrição para o Baeté 4862. Afirmativo, livre da restrição a Baeté 4862, subindo para nível 100. Obrigado, senhor. Matão Serra. Então 3661 para Ilhéus, confirme nível, por gentileza? Pode ser 180, senhorita. Gente, vai aguardar a coordenação por gentileza. O nível que eu tenho autorizado é 14. Ok, aceito então. Pós o 37 Web, aliás, 1T. Pós o 37 Web, 1T. Leda, após direto Ilhéus. Após decolagem direita, 5540 no transponder, 11935 é a frequência do controle para o 3861. Ok, 3661 autorizado, 140 para Ilhéus e a Golf 677. Decola da 10 com a saída da Euleda, 5540 ao transponder e 119.35 é o controle. Cliente, cotejamento correto, chama para o push. Chamaremos. Tio, controle, ele está informa que vai chamar do através de Pituaçu, ok? Copiado, grato, a baixa 4862. Jet 6721, decolado aos 45, controle agora do 935, boa viagem. Olha, boa, Web 6721, mantendo proa. Web 6721, contato radar na decolagem, suba nível de voo 310. Mantenha a proa até 3 mil pés após ser autorizado, pro curva Momo Gbit. Mantenha até 3 mil após Momo Gbit, para o 3905, 6021. Abaixa 4862, controle. Prossiga. Presente voo em WhatsApp. Presente WhatsApp, 4862, obrigado. Alô, Salvador, é o gol 1924, boa tarde. No 924, muito boa tarde. Para Maceió, nível 350. Pronto, cópia? Pronto, cópia. Desça para nível de voo 040. 58. Decola da 10, sai da Fuca, transição Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5536 no transponder. Correção. 5533 no transponder, 11935 é a frequência do controle. Não autorizado, nível 350, conforme rota, é o período de 58, decola da 10, curva esquerda, Boca, Aracaju, 5533, 0935, controle, gol 924. Cotejamento correto, chama para o push no 05. Chamaremos, obrigado. Vitorinho de Juliette, Cairo Lourenço, mil pés. Tá autorizado, Cairo Lourenço, mil pés, decola da 97 no Axé, após decolagem, curva à direita, 0160 no transponder, 11935, controle. Cotejamento correto, pátio 4, confere? Para acionamento de táxi 118.6, altímetro 1017, pessoas a bordo 02? 1017.07 a bordo. Cliente, tem um bom voo, Julie. Acionamento de táxi, Júlia, até interseção, chama ingresso no 7. Trip 5489, Vitória da Conquista, nível 200, decola da 10, saída Gole, Eval, DCT, após decolagem, curva à direita. O seu transponder é o 5561-11935, a frequência do controle. Vamos lá, 200 para a Vitória da Conquista, decolada 10, saída agora de transição Eval com curva à direita, 5561 no nosso transponder, chamada controle 11935. Cotejamento correto, chama para o push no pátio 3, 5489 da trip. Pátio 3, chamará. Uno 720. Confirme de Maraná. Vai até 4862. Confirme, vai até 4862. Controle de Salvador, muito boa tarde, gol no 806, câmbio. Boa noite, 06, contato radar na decolagem, suba nível de voo 190, saída Puca, Jamaracaju. Puca, Aracaju, gol no 806. Baita 4862, não foi copiada a sua informação, pode repetir, por gentileza? Sim, 1720. Gente, a Baita 4862. 62. Controle, papapá, mais de chorar, passou através de Pitaçu. Chame Torre 118, decimal 6. 18.6, grato, excelente final de semana. Conhas, nível 360, copia? Está autorizado para Congonhas 360 é o nível. A sua rota será Leda, Bridge, Upper Zulu.